Eclesiastes capítulo 3, o Senhor deixou bem claro que há tempo para tudo, meu parceiro. Então se você tá em dúvida, se você não sabe o que fazer, eu quero dizer que ainda há tempo para você.